Beijei outra boca já, dormi em outra cama já, e sei que você fez também. O tempo que a gente deu foi bom pra mim e pra você. Só assim a gente percebeu que longe um do outro não tem nada. Deitei em outra cama já, sei que você fez também.